Revolução, salvamental, guerreira. Fronteira, areia, raposo, deserto, força, delta, veja. Paraquedistas, vistas, saltos, bimotores, invasores, radar, monitores, guerra aberta aos opositores, alerta, colete idiomática, sonora é tática, ação diplomática, ataque, metralhadores, somáticas. Sou trovejante, operante ataque aéreo, hip hop na terra, no céu, no mar, hip hop no inferno, combate, abate, toma, tomando de assalto, toma, sequestro de mente, tem semo local, reféns. O terror é psicológico, meu bairro é humanicida, garra crimogênio, com palavras definidas, é impossível que tome controle ou arrumo uma saída, me camufla de palavras para não perder de vista. Tugue de guerreiro do inferno, boné vencedor do eterno, Vietnã, Irã, Coreia, Monte Castelo, espião sabotado, voa prática C4, alienado e detonado, israelense ao seu lado, armamento sequencial, calibres constantes, prisioneiro do local, eterno fugitivo, e defende para a morte, gostando de paz, tratado Atlântico Norte, sem sorte, sorte. Você tá na melsa de mira, e chegou a sua vez, eu faço parte do Ira, exército, república irlandês, avião inglês, vertical, sin rally, detonados, alienados, alvos em série, na base cerebral, 30 anos sem dormir, 24 horas, ativo inimigo pronto para destruir, duque de casa, mata camuflada, munição articulada, então lança o rojão. Lá vai granada. A bomba é analógica, a chuva é meteórica, a sentença é metafórica.